Na tarde desta sexta-feira, mais uma vez Foz do Iguaçu recebeu a visita do gerente da seleção sul-coreana de futebol, Ilk Park. Ao lado de autoridades do município, Park conferiu como está o andamento das obras do estádio Pedro Basso, o Flamenguinho, que servirá como centro de treinamentos para a seleção asiática durante a Copa do Mundo. A reestruturação total do espaço teve início em novembro do ano passado e está com aproximadamente 70% das obras concluídas. O gerente sul-coreano saiu satisfeito da visita e afirmou que várias solicitações já foram atendidas. A principal preocupação ainda está em relação ao gramado, conforme explicou Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da Itaipu Binacional e presidente do Fundo Iguaçu. Estamos dentro do cronograma previsto, que é terminar as obras até o final do mês de abril. Temos, obviamente, cuidados a serem feitos aqui no gramado. Estamos com uma equipe com engenheiro agrônomo e um técnico enviado pelo comitê da FIFA para nos apoiar até o fim da Copa. Mostramos isso para o Ilk, dissemos que a grama está nova ainda, ela tem pouco mais de 15 dias. Na sequência vão ser feitos todos os cuidados necessários, adubação, top dressing, e pulverização, adubação, uma série de cuidados e a semeadura da grama de inverno, ou seja, a grama que eles vão jogar lá na frente já vai ser outra, é a grama que vai brotar agora a partir do final do mês que nós vamos fazer a semeadura da grama de inverno. Ele tem algumas preocupações também operacionais de como nós vamos fazer o atendimento lá no Media Center, né, como é que nós vamos fazer esse atendimento. Nós estávamos afinando isso, né, tirando todas as dúvidas, porque eles não vão fazer mais nenhuma visita de inspeção até o fim. Então nós aproveitamos essa vinda do Ilk para cá para ajustar, para alinhar todos esses pontos, porque vai ficar por nossa conta, né? Quando eles chegarem aqui, tem que estar tudo pronto e tudo de acordo com as solicitações feitas pela seleção da Coreia. Além dos estádios, outras obras já estão sendo realizadas em Foz do Iguaçu, visando o grande número de turistas e jornalistas que visitarão a cidade para acompanhar a seleção sul-coreana de futebol. O prefeito Reni Pereira comentou um pouco sobre o legado que se espera da Copa do Mundo na cidade. Essas melhorias que estão sendo feitas aqui, tanto internamente no estádio, quanto externamente pela prefeitura, fica como um acervo. Nós estamos fazendo todo o entorno do estádio, com as calçadas e também fazendo uma pista de caminhada no entorno. Hoje pela manhã já estivemos visitando também como boa parte dos turistas que vêm acompanhar essa seleção asiática tem no budismo a sua religião, provavelmente vão visitar o nosso templo budista. Nós estamos remodelando o acesso. Estamos fazendo um novo acesso para o templo budista até a entrada, o que vai certamente potencializar aquele espaço para ser mais um atrativo. Já é um atrativo, mas mais um atrativo em que todos os turistas vão ter a vontade de visitar, e acreditamos que com esse nova infraestrutura que nós estamos dotando aquele espaço, vai potencializar mais aquele ponto turístico. Então, o acervo que ficará para a cidade é muito grande. E os dividendos certamente começarão a aparecer já durante a Copa do Mundo e depois serão de maneira permanente, até porque a melhor propaganda é a boca a boca. E só os jornalistas que virão para cá cobrir a seleção coreana, quanto também os demais turistas, no futuro com certeza a cidade terá um aumento significativo dos visitantes asiáticos. Esta foi a quarta e última inspeção da seleção sul-coreana de futebol em Foz do Iguaçu. O desembarque na Terra das Cataratas já está programado para amanhã do dia 11 de junho. No mesmo dia, durante a tarde, um treino será aberto ao público. A Coreia do Sul está no Grupo H da Copa do Mundo e joga em Cuiabá contra a Rússia, Porto Alegre contra a Argélia e em São Paulo contra a Bélgica. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.